Este é o triste fim de sua jornada, Afro Samurai! Estamos em 20, todos armados até os dentes. Você está cercado. Nunca dissemos que iríamos jogar limpo. Não faço ideia do porquê, mas um cara cheio da grana quer pagar muito por sua cabeça. Por que você não? Desiste logo, moleque. Afro Samurai, Samurai Negro Parte 5, motherfucker. Yeah, apenas vingança, nada mais e nada menos. Afro Samurai maldito, já fui de rio, não me arrependo. A minha espada corta o vento e leva sua cabeça com ela. Dispa difa no chão poeirento e vira alimento pros vermes que estão na terra. Eu gosto do combate, dou condições ao inimigo. Mesmo assim estou confiante, mais uma vez sairei vivo. Sou um perito na arte da morte, todos sabem como eu trabalho. Não ouse cruzar meu caminho, senão seu fim será decretado. O ato será consumado através da katana que joga sangue. Eu não me importo com a quantidade, apenas penso na minha revanche. A saga sempre continua enquanto o ódio estiver presente. Enquanto o resto de vida existindo, os olhos brilham, eu sigo em frente. Não tenho nada a perder, não tenho dó da vida humana. Ainda mais daqueles vermes que fazem pouco da minha arte. O homem que aprende lutando e jamais abaixa a cabeça facilmente. Só quando estiver morto no chão e a própria vida estiver ausente. Só preciso dela do meu lado, tudo o resto não me importa. Minha espada que me obedece, quando eu mando a sua cabeça ela corta. Entro logo com o pé na porta e tomo mais uma limonada. Enquanto escuto as fofocas que chegaram em mim de uma forma muito rápida. Que merda, não tenho sossego, a carnificina vai começar. Pois olhei de rabo de olho e já consegui visualizar alguém engatilhando o revólver e conferindo a munição. Esse vai ser o primeiro a ficar sem braço no chão. Manda foca. Olha, cara, não quero me intrometer, mas o que você acabou de fazer lá atrás foi realmente necessário. Eu tô começando a me perguntar se você tem algum valor pela vida humana, cara. Típica cena de destruição, o dono do bar não aguenta mais. Mas por outro lado até me agradece por fazer a limpeza e trazer a paz. É a invenção dos satanás, mas ainda corro pelo certo. Não tenho culpa se eles me querem morto, eles dizem que eu não presto. Eu sou negro como a noite, meus olhos queimam como brasa. Minha visão treinada me salva, eu me esquivo das balas. A guerra moderna já chegou, mas eu faço um estilo antigo. Ainda consigo matar pessoas com a mesma técnica do meu falecido. Me deixou o menor bijóia que carrego dentro da minha mente. O meu espírito carniceiro não me permite ser benevolente. Não me lembro de ter frequentado nenhuma casa religiosa. Eu não acredito em Deus, por isso sigo o que manda a minha memória. Me apagou há muito tempo os motivos que eu tinha pra ser bom. Isso fez muito bem pra mim, agora desenvolvo o meu dom. Sei se sou abençoado, aliás, eu nunca me perguntei. Pisei na cabeça desses vermes e foi aqui aonde eu cheguei. Vingança é um prato que se come frio, mas pra mim que se foda. O importante é se alimentar e deixar pra trás essa agonia toda. Eu mandei muitos homens pro inferno, mas a ansiedade é a mesma. Eu elimino qualquer ameaça, eu corto o mal pela cabeça. Então pense bem antes de falar algo contra mim, porque qualquer palavra torta dita já é motivo pro seu fim. Sou moleque sim, mas não se iluda com a aparência franzina. Terminaram seus insultos, minha espada já atravessou sua barriga. Não é nada pessoal. É apenas vingança.